idea. Marcello, telling y'all a little bit about freedom and what it means to us. Yo. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser, sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer, vai. Diz quem não quer. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser, sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer. Diz quem não, deixa eu chegar, sei bem o meu lugar, sei bem aonde ir, sei bem aonde estar. Inspiração pra nem jogar na mega, aposto na incerteza só pra ver o que que pega. Na mochila só pulo uma caixa, um hatch, um punhado de sonhos pra fazer uns raps. Marcelo D2, eles me conhecem assim, ó. 2012 é 95 pra mim. Usa as palavras pra compor o meu silêncio. Rodar o mundo inteiro, romper com teu silêncio. Eu sou livre para ir onde meu coração mandar e usar a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. Com medo não se faz arte, artista é fazendo dinheiro. Não sei se eu faço parte, mas parte chego primeiro. Opa, passa a bola, eu também quero voar. Eu tiro a minha onda só fazendo hey, hey, hey, hey, hey. And that's what most people are. They're behind me. They came behind me and they're following me good. I can't turn around and see how many people are following me in my footsteps and just following me with a stick in their head. And if the right of free speech is truly what it's supposed to be, then anything you say is all right. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser, sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer, vai. Diz quem não quer. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser, sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer. Diz quem não quer. I'm trying to feel a little more free in this facade. Freedom looks like palm trees in a mirage. Rather be in West Palm Beach getting massage, but instead gotta work at three, or that's my job. The boss already hate me, can't wait to see me fired. Talk shit and quit, then hope I get rehired. My pops still working, can't wait to be retired with dreams to do something he love and be admired. Never like locks, so we knock down doors. Never like jobs, so we rock out tours. When I get too claustrophobic, I go walk outdoors. I guess my freedom to express comes out my pores. Why be limited? We infinite. You following the crowd, man, I'm not into it. Marcello, a sharp fellow, and we wanna tell you, if you do what's in your heart, it won't fail you. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser, sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer, vai. Diz quem não quer. Eu sou livre pra fazer o que eu quiser, sem ninguém pra chamar de patrão, sem ninguém no meu pé. Livre pra ganhar o meu qualquer, diz quem não quer. Beleza. É difícil ser livre, compadre. E a gente faz uma força danada. Meu compadre, liberdade. Liberdade de falar. Beleza. Free. Que free chama-se liberdade. Liberdade de falar é uma coisa que nós não temos há muito tempo.